pra você comer brócolis. É pra se proteger do frio de Petrópolis, sem precisar de mel com própolis. Quem rala o joelho tem que comer rúcula. Cresce inteligente, não dá seu conselho na CPI da cúpula. Pra ficar esperto, amasse alface como a couve. Tanto a flor como verdinho, sem perguntar o que que houve. Quando sua mãe não quiser comer e botar só pra você, a desculpa vai ser que você tá em fase de crescer, você vai ver. Mas tem que continuar comendo, sua mãe tá certa. Quando ela fala que você é esperta, não quer dizer que a porta tá aberta pra fazer o que quiser e chupa bala antes do almoço. Acredite quando ela falar que você vira sabão depois que passa o moço. Por isso, tome leite pra encarar o combate. Manhando sem muito azeite, a saladinha de tomate. Quando for andar de skate, cuidado se o cachorro late. E não deite antes de escovar o dente com Colgate. Se seu pai falar alto, não peide senão ele te bate. Por educação, quando mijar, não peide com cheiro de mate. Não tem nada engraçado, deite no banheiro de mentolate. Carne vive, deleite o grito gravado eternamente em Dart. Tio de leve, tio de leve, tio de leve. Vem, tio de leve, tio de leve, tio de leve, tio de leve. Tio de leve te ensina e quer ser o bem, meu bem. Não é pra ser chato, não deixar se fazer nada além do bem. O mal convive conosco, não de modo tão tosco, a ponto de agredir-nos, como acontecia no Dom Bosco. Soco no olho, deixa tudo fosco, não vale a pena. Porque depois toda briga, consciência bate, cê fica com pena. Então, divida seu doce com seu amiguinho, que se eu fosse pequenininho, eu dividiria meu danoninho. Sua cabeça pensa, não precisa seguir maus exemplos. Religião na escola só serve pra você ir ao templo. Dá dinheiro pra caixinha do padre italiano do ginásio, que torce pro lado e gasta dinheiro comprando perfume e topazio. É tudo armado pra pegar-nos quando somos crianças. Dos gomos dos 15 que fomos na esperança de pegar na pomada as tangerinas pra encher a pança. E tira até a moeda de valor por detrás da nossa trança. Tem dança junina no mês de julho, e quando mergulho no mar, só percebe ver o borbulho. Subindo, desesperado vem um adulto, depois de beber litros d'água. Se sobreviver, amanhã tem culto. A vida é feita de amizade, mas não existe receita perfeita pra curar toda enfermidade. Na sua idade, a saúde é 100%. Aproveita e chama sua mãe pra ela te levar no campo de São Bento. Pra você jogar bola, bandeirinha, taco e cabra cega, um intento. Na infância que não teve, o caramujo sonolento. Deixa de preguiça, vai rodar peão e soltar com a FIFA. Bolinha de gude, não é igual a videogame que pifa. Brinca de polícia ladrão e deixa a coroa na rifa. Pra ela passar pro bingo e sobrar tempo enquanto ela grifa. Vai de pé no chão, mas tem que tomar remédio de verme. Monteiro Lobato é muito mais educativo que Júlio Verne. Colecionar figurinha de Copa do Mundo eu admiro. Campeonato Brasileiro, Copa União, com destaque pro Birubiru. Mas é da minha época e não da sua. Na minha nem era tão perigoso quanto é agora brincar na rua. Eu ia no flipper, dava calote no dono que vinha com porrete. Só que a gente ganhava crédito de graça no macete do alfinete. Mas não pegava e a gente corria pra cacete. Pelas ruas de Caraí, escorregando mais que sabonete.